O Senhor não fala só em Jerusalém, fala em Samaria. Samaria era uma cidadezinha perto de Jerusalém. Como igreja local, Deus está nos dando o privilégio, a oportunidade de profetizarmos na televisão, de tantos irmãos aqui que já estão testemunhando para os seus familiares, vizinhos, e isso vai se multiplicar ilimitadamente. Como igreja local, Deus também está nos dando uma base no que a gente poderia chamar de Samaria. Lá em Casa Branca, terça-feira passada, nós tivemos o primeiro culto e tínhamos 4 famílias, 10 crianças. Todas as 4 famílias confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. E ainda temos lá o caseiro da aldeia, da casa do oleiro lá, que quer andar com Jesus mesmo, os meninos querem batizar, eles querem ser casados, querem a bênção do Senhor. E sexta-feira nós estávamos lá, já tinha filhos lá, o Júlio e a Tânia estão aqui, estão cuidando dessas pessoas lá, porque o Senhor está nos dando uma base ali em Casa Branca. Para quê? Testemunhar de Jesus. Você não faz ideia, a nossa alegria terça-feira com aquele grupinho pequeno, lá na capela, lá no meio do mato, na aldeia, com aquelas pessoas simples, mas que comeram de Jesus com tanta fome. O Senhor nos deu aquele lugar, Casa do Oleiro, aldeia. E eu vejo ali, irmão, eu vejo uma base missionária nossa naquele lugar, tanto para alcançar aquelas pessoas. Existem aproximadamente 500 crianças naquela cidade. Casa nem é uma cidade, é um vilarejo de Brumadinho. Entre o condomínio, aldeia e Casa Branca, dizem ter cerca de 500 crianças. 500 meninos puros, simples. Os filhos daqueles que estavam lá se convertendo a Jesus terça-feira estavam no nosso meio sexta-feira. Muitos nem viram, mas já estavam lá. Veio uma menininha, uma das filhas, a Marcela, assim: pastor, ela está querendo falar com o senhor. E ela veio só abraçar. Eu já tinha cumprimentado, já tinha abraçado eles, já tinha brincado com eles. Veio e abraçou, mas abraçou de um jeito assim como que: eu preciso. O Senhor Jesus, como igreja, está nos levando a investir lá naquele lugar. Nunca imaginamos. Não apontamos assim: aonde vamos? Ah, vamos para tal lugar. Vamos. Não, não é um negócio de reunião de diretoria, onde vamos destinar verba. É, de jeito nenhum. É o Espírito do Senhor que vai guiando, irmão. E sem condição mesmo. Se uma igreja começar a fazer só o que tem condição, já não é mais igreja, é uma organização. E o Senhor vai levantando os recursos, as condições. Sereis testemunhas em Jerusalém, em Samaria, também em toda a Judéia. A Judéia era como se fosse todo o estado. O Senhor tem nos levado, irmãos. Queria pedir que ficasse de pé os irmãos da Bahia. Fiquem de pé, por favor. Olha que bênção, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Sejam bem-vindos no nosso meio, sejam abençoados. Eles logo terão que sair, porque vão pegar o ônibus de volta para Salvador. E vieram para o congresso e vieram participar, cultuar o Senhor conosco aqui hoje. Por causa do congresso lá em Salvador, foi isso? O Adoradores em Salvador. Podem se assentar, Deus os abençoe, irmãos. Através dos nossos CDs, dos DVDs, dos livros, dos congressos, nós como igreja, é nós, irmãos, somos nós, estamos alcançando lugares nesse país que a gente não tem ideia. Estamos cumprindo o ID de Jesus. Não é gravar CD de música, não. É ministrar a palavra do Senhor. É levar vidas a louvar e adorar a Jesus como aquelas mulheres. E ouvirem: não temas. e até aos confins da terra. Nós, como igreja local, estamos investindo na vida do Azaf e da Rosane, no ministério que Deus tem dado a eles em todo o Brasil, mas de uma forma especial lá no Oriente Médio. Saiba que o teu dízimo já contribuiu para congresso lá no Egito, lá na Jordânia, em Israel, porque eles estão lá anunciando o Evangelho de Jesus e nós estamos contribuindo lá nos confins da terra. Quando Jesus disse isso, lá não era confins, lá era Jerusalém. Mas para nós que estamos aqui, lá é que é confins da terra. E começamos também a contribuir com o sustento do Josué e da Claudinha, você depois pode ler ali um pouco sobre eles, que estão servindo a Jesus lá no Timor-Leste. Uma vez eu falei com eles, eu vou aí. Eles me escreveram, uns 3 anos atrás, falaram, nós vamos ter um congresso de louvor e adoração aqui, e nós precisávamos de uma pessoa que viesse do Brasil. Eu falei assim, eu vou. E aí depois eu fui olhar no mapa onde que era o Timor-Leste. Eu achei que eu podia pegar o avião aqui e chegar lá amanhã cedo e fazer parte do congresso e de segunda-feira voltar. É lá nos confins da terra, irmão. Então mandamos para eles pilhas de CDs, de ministrações da palavra do Senhor, de louvor e adoração. Eles distribuíram, porque lá no Timor-Leste o idioma oficial é o português. Por isso eles estão lá e por isso Deus tem nos direcionado a semear na vida desses irmãos. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos. Eu não acho que já estou dando um relatório maravilhoso nosso como igreja local, de que nós já estamos cumprindo tudo o que Jesus disse. Longe, mas muito longe disso ser verdade. Enquanto vivermos, teremos algo mais a fazer. Mas eu posso te dizer uma coisa. Como seu pastor, como alguém que Deus, pela sua misericórdia, unicamente pela sua misericórdia, colocou à frente desse rebanho, nós já somos uma semente, dando alguns pequenininhos frutos dentro do que é a única missão da Igreja de Jesus. E eu estou compartilhando com você para que, mais uma vez, o Espírito Santo possa incendiar seu coração para uma mudança radical de vida. Eu não vivo assim, Senhor. Eu passo a semana preocupado com a cor do sapato, se vai combinar com o vestido de domingo que vem. Eu passo preocupado se passaram pretinho na roda do carro que eu lavei. Eu passo preocupado se já tenho o suficiente para mudar o som do meu carro. Ou eu passo preocupado se eu vou conseguir pagar a conta do mês anterior. Eu estou vivendo é assim, Deus. Eu não vivo como o Senhor Jesus disse. Portanto, ide. Senhor, eu quero viver como homens, como Hudson Taylor. Vá à China, filho. É agora, Senhor. Pregue minha palavra, filho, é agora, Senhor. Mas eu precisava resolver minha vida, minha carreira. Eu precisava ter um equilíbrio financeiro, uma segurança. Eu não preciso de nada, Senhor. Quantas centenas de pessoas Hudson Taylor enviou para a China? Como? Todo poder me foi dado, filho, no céu e na terra. Descansa. Um tempo para estarmos diante do Senhor. e não apenas avaliarmos nossa vida. Nós queremos alcançar as pessoas, tanto em Jerusalém, tanto na nossa cidade, quanto em Casa Branca e em todos os outros lugares que Deus nos colocar. Nós queremos alcançar as pessoas em todos os estados deste país e em muitas outras nações. Nós queremos continuar alcançando o Oriente Médio, o Timor-Leste e dezenas de outros países. Porque para isso que estamos na Terra. Porque isso é que é ser igreja. Porque eu não quero outra coisa. Se o Todo-Poderoso disse que isso é a única coisa que vale a pena vivermos. Apenas que você continue orando ao Senhor, conversando com o Espírito Santo. Quero cantar uma oração e eu quero que você faça dessa música sua oração nesta noite. Como obreiro de Jesus neste lugar, como discípulo de Jesus neste lugar, eu estou dizendo a você: não temas. Vá, diga aos seus irmãos. Eles me verão. Não temas. Não deixe a vergonha, a timidez, o embaraço, nada impedir você de ser um que testemunha de Jesus. Eu estou desafiando você a apertar os elos que te unem ao corpo de Cristo, que te unem à igreja local, com o coração incendiado para ser um missionário de Deus, cumprir a missão que Deus deu a cada um de nós. Não apenas ir para a China como Hudson Taylor, mas aqui mesmo, testemunhar de Jesus. Muitas vezes, e prioritariamente, orando mesmo. Mas sem limites, investindo. Estamos investindo na casa do oleiro. Não é numa propriedade. É em vidas. Sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, sabendo que o Senhor está te usando para proclamar o Evangelho do Reino lá no Timor-Leste, lá no Oriente Médio, lá na Bahia, lá no Amazonas, em todos os lugares. E é o que queremos, Senhor.